Atenção, rede. Em 5 segundos, programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biniba. Sonoplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Alô, meu Brasil, tô chegando. Hoje eu tô fazendo um programa direto de Palmas, capital do estado do Tocantins. Eu vim aqui comemorar 24 anos da existência dessa bela capital que eu assisti nascer. Né? Eu acompanhei todos os passos, desde o lançamento da pedra fundamental até hoje essa bela capital. Eu vim aqui dividir, eu que sou cidadão honorário de Palmas, então eu sou palmense, vim aqui para participar dessa festa, né? A discoteca do Cleiton vai trazer hoje Edilson e Eduardo fora do ar, a frase irretocável do filósofo Voltaire, a oração do otimista, eu sou otimista. Tem música nova do Gustavo Lima, tem na dica hoje uma dica de vida, o meu Nordeste traz a pernambucana Tereza Cristina. A lorota, mudança de comportamento, o trem mudou. Na trilha sonora da minha vida, Zezé de Camargo e Luciano, dois corações e uma história. E a Faculdade da Música vai trazer hoje dois grandes mestres, Tião Carreiro e Pardinho. Eu começo trazendo aí, Zé Mulato e Cassiano, o Calçadão. Ei, compadre, vamos caminhar. Uai, está na maiação, compadre? Uai, compadre, é muito bom pra limpar os canários do bronze, evitar uma sapituca. É. Um sedeco, né, compadre? Livrar de um cangolê. É verdade. O trem é meio trabalhoso, mas é divertido, compadre. Viu daí? Vamos lá. É no calçadão, é no calçadão. E a gente evita morrer, ainda arrisca ter mais uma paixão, é no calçadão. É, mulherzada. Que a gente evita morrer, ainda arrisca ter mais uma paixão. Bendita sejas, mulher. Bendita. Calçadão do Pistão Norte, todo fim de madrugada, para me manter de pé, faço a minha caminhada. Num formigueiro de gente, tem muita coisa engraçada. Observo o movimento e acabo dando risada. É no calçadão, é no calçadão, é no calçadão. E a gente evita morrer, ainda arrisca ter mais uma paixão, é no calçadão. De novo, mulherzada. Que a gente evita morrer, ainda arrisca ter mais uma paixão. Ei, compadre, mas tem cara um avião, coisa bonita. Ei, cara, capivara também, compadre. Tem muita anca bonita e algumas já bem minguada. As velhas carregam um terço, reza de cara amarrada. É que se acaso cair e morrer na caminhada, já vai direto pro céu com a arma encomendada. São Pedro vai ver, compadre, gastão com tudo. É verdade, só falta a vassoura e a floresta, né, compadre? É no calçadão, é no calçadão, que a gente evita morrer, ainda arrisca ter mais uma paixão, é no calçadão. E a gente evita morrer, ainda arrisca ter mais uma paixão. E os véi, compadre, metido a galo cego. Entusiasmado que sou aí, compadre. Os véio é que eu acho graça, de titela empinada, pra impressionar as coroa que encontram na caminhada. Usam a sunga moderna, daquelas bem apertada, sem ter consideração com a falecida espingarda. Aí tem de tudo, compadre. De tudo mesmo. É no calçadão, é no calçadão. E a gente evita morrer, ainda arrisca ter mais uma paixão lá no calçadão. E a gente evita morrer, ainda arrisca ter mais uma paixão. E com pato perto é um tipinho lá que não é bem do nosso time, não. Ei, será que é aquele tal bicho, compadre? É o Dar. Tem até um tipo esquisito que nem gosta de viola. Só de ver que eu tô olhando, ele já se descontrola. Atravessa o andamento e em vez de marcha rebola. Não sei se é o Dar de chibungo ou com pouco é o Dar boiola. Ei, mas não é a mesma coisa não, compadre? Uai, compadre, esse rama eu não compreendo não, senhor. Pra mim que boiola, chibum, gualira, baitola, sartamorte, tudo um trem só. É um trapezinho, compadre. Muito mais corajoso que nós, hein, compadre? É, bruto no trem. É de ver. É no calçadão, é no calçadão. E a gente evita morrer, ainda arrisca ter mais uma paixão. É no calçadão. E a gente evita morrer, ainda arrisca ter mais uma paixão. Viu aí, compadre? No calçadão desse tipo aí, ó. É, tem de tudo por lá, né, compadre? O aí é só sair pra topar com os peitos. Ei, aqueles mulherzão, hein, compadre? É, de inveja em cada milhão, né, compadre? Ei, nossa, com crença casada. É verdade. Andamento bonito, marcha batida pura, né? É, acho que tudo bem. Vamos lá, Ticassiano, calçadão pra Raquel Rodrigues. Ela é de Brasília, mora em Goiânia, moça bonita, rapaz. E agora faz parte do Facebook do Cleiton Aguiar com o número 4743. Raquel, um beijão pra você, seja muito bem-vinda, viu? Essa música do Zé Mulato Cassiano acontece em tudo quanto é cidade, é de jeitinho mesmo, né? Cleiton, ouvi o seu bate-papo com Maurício Fares, gostei muito. Estou muito feliz por poder ouvi-lo novamente. Eu era uma das centenas de pessoas que se perguntava por onde andava o Maurício Fares, né? Graças a Deus ele está de volta. E o melhor, com vocês aí da Rádio Estúdio. Aguardo com ansiedade a estreia do seu programa. Tenho certeza que será mais um sucesso da Rádio Estúdio. E enquanto a estreia não acontece, toca para mim a música dele. Ofereço para todos os ouvintes e para você, Cleiton Aguiar, um abraço do ouvinte Ângela Maria de Itabum, na Bahia. Ô Ângela, um beijão para você. Viu? Um abração para os meus amigos de Itabuna, de Ilhéu, de Salobinho, dessa região toda aí, tá bom? Você pediu e vai ouvir. Maurício Fares. Perdendo de vista o azul do oceano, eu vi meu bem se afastando na longa distância, tristeza eu senti. Chorando eu fiquei sozinho na praia, porque, oh meu Deus, que a gente sofre mágoa no peito por um grande amor. Esta praia é solidão, machuca muito meu coração. Esta praia é solidão, machuca muito meu coração. E agora não volto naquela praia pra não mais chorar. Eu sei que é em vão, porque a distância nos separou. As horas são longas, sozinho no quarto, fico a meditar. Porque foi embora e até agora não quis mais voltar. Solidão machuca muito meu coração. Esta praia é solidão, machuca muito meu coração. Esta praia é solidão. Machuca... Maurício Fares, para Graciela Santos de Paramirim, na Bahia. Cleiton, ouço o seu programa todos os dias pela estação Sat FM do meu amigo João Paulo. Mande um alô para mim. Graciela, um alô, um abraço, um beijo para você e para todos os nossos amigos ouvintes aí de Paramirim, no estado da Bahia. Esse aqui tem um pedido lá do J. Rai Lima, radialista lá de Iranduba, no Amazonas. Cleiton, mande um alô para minha filha Larissa Renata Alves de Sena Lima, que completou 17 anos de idade no dia 24 próximo passado. Ela é estudante do ensino médio, está começando a carreira profissional como apresentadora de televisão aqui em Iranduba. Toca pra ela. Ô, Raio, vou atender seu pedido. Viu? Um abração, né, pra sua filha Larissa. Parabéns, muita paz, muita saúde. A Perla que vai cantar. Sucessos de ouro. Canções que o coração não esquece. De ti, o amor foi quem me fez assim. Buscava uma estrada, estrada da vida. Em vez de encontrar o amor, me achava perdida. E agora que sinto que essa busca se acaba, eu peço meu bem que me leve também pela estrada do sol. Já tenho coragem, já estou em vantagem. O medo me afasta de ti, o amor foi quem me fez assim. Buscava uma estrada, estrada da vida. Em vez de encontrar o amor, me achava perdida. E agora que sinto que essa busca se acaba, eu peço meu bem que me leve também pela estrada do sol, pelas ondas do mar, aos caminhos que me deixem sempre perto de você. Da tristeza eu sonhei sua mão e a minha se apertando num carinho que custou tanto a chegar pela estrada do Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Perla. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Chegou a coletânea 33. O CD que está comemorando 33 anos de carreira do Cleiton Aguiar, uma carreira que eu comecei em 1980, gravei entre vinil e CDs 12 trabalhos em disco, E agora nós reunimos 23 canções num só CD para comemorar essa data. E você pode comprar por apenas R$15 pelo Projeto Confiança. Mande seu nome e endereço para o e-mail rbmmusica, R de Rodrigo, B de Bruno, M de Mariana, rbmmusica@gmail.com. A gente manda pelo correio, junto vai o número de uma conta. Quando você receber, você vai numa loja de loteria ou numa agência da Caixa Econômica Federal e deposita apenas R$15 por cada CD, já com as despesas de correio e com tudo. Você paga só 15, tá bom? De Jaime Nilcinho e Belmonte Amaraí, Desde Que Te Vi. De manhãzinha, ao percorrer a fazenda, encontrei com minha prenda, que passeava sozinha. Eu disse, ó, minha querida, não sabes quanto te quero. Eu sou um moço sincero, que seu amor solicita. Quisera que Deus permita eu ser seu amor primeiro. Desde que te vi, que te quero. Desde que te vi, que te adoro. Desde que te vi, te venero. Porque tu és meu tesouro. Porque te tenho, que te tenho que querer. Porque te tenho, que te tenho que adorar. Porque te tenho, que te tenho que querer. Nem que seus pais não queiram me ver. Belmonte e Amaraí, os cancioneiros do Brasil. Agora é com vocês, professores. Deixa com a gente, Djalma e Nilcinho. É com muito prazer. Anda que perigo, te quero. Ua! Não tenho muito dinheiro pra construir nosso ninho, mas terás todo o carinho do meu amor verdadeiro. Meu amor, te quero tanto, mais que tudo nesta vida. Ainda juro, querida, que aqui serei sincero. Saibas que muito te quero, és o meu amor primeiro. Desde que te vi, que te quero. Desde que te vi, que te adoro. Desde que te vi, te venero. Porque tu és meu tesouro. Porque te tenho, que te tenho que querer. Porque te tenho, que te tenho que adorar. Porque te tenho, que te tenho que querer. Nem que os pais não queiram me ver. Djalma e Nilcinho, Belmonte Amaraí, Desde Que Te Vi, para o Gileno Farias, de Ibitira, na Bahia. Ô Cleito, mande um alô para o Luciano Farias, eu ouço o seu programa todos os dias. Gileno, Luciano, a turma boa de Ibitira, na Bahia, um grande abraço, viu? E eu vou trazer aqui um pedido, cadê o pedido? Pam, pam, pam, é da Silvana Souza. Cleiton, meu amigo e querido, ouço o seu programa todos os dias pela manhã e também ao meio-dia. Gosto muito de ouvir a sua voz, muito linda, obrigado. Se for possível, quero ouvir duas músicas suas. Silvana, eu toco uma hoje, toco outra amanhã, senão o povo vai falar que eu tenho programa só para tocar a música minha, né? Mande um abraço para os paramirienses. Silvana, um beijão para você, muito obrigado pelo carinho, você pediu e vai ouvir. O avô do João, Cleiton Aguiar, eu vou voltar pro interior. Ah, eu vou voltar pro interior. De novo, meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo.

olha pra minha cara, vê se cresce, vê se para. Eu tô tirando onda com a sua cara. Tirando onda, curtindo, que aí? Correndo sem parar, acha que eu vou me perder. Ha, ha, ha, sei que você anda dizendo que vai me namorar. Eu não tô afim de ninguém, a quem manda o meu filme, meu bem. Olha pra minha cara, vê se cresce, vê se para. Eu tô tirando onda com a sua cara. Com a sua cara. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejara, apontou Caio e Kelvin tirando onda. Se você quiser ter o seu trabalho divulgado pelo Flávio Bejara, é só ligar 61 99 81 3601. No próximo bloco, Zezé de Camargo e Luciano, José Nery e Paulo Torres e Léo Magalhães. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. O professor Júlio César Rezende produziu a trilha sonora da minha vida. No dia 19 de abril de 1989, aos 57 anos, morria o então ministro Sérgio Mota em decorrência de uma longa doença pulmonar. Nesse mesmo ano, uma linda canção era gravada por Zezé de Camargo e Luciano, Dois Corações e Uma História. De um caso terminando, um fala, o outro escuta, os olhos vão chorando. A lógica de tudo é o desamor que chega depois que um descobre que o outro não se entrega. Quem vai sair arruma as coisas, põe na mala, enquanto o outro fuma um cigarro na sala. E o coração palhaço começa a bater forte. Quem fica não deseja que o outro tenha sorte. E longe um do outro, a vida é toda errada. O homem não se importa com a roupa amarrotada e a mulher em crise. Quantas vezes chora a dor de ter perdido um grande amor que foi embora. Mas quando vem a volta, o homem se arruma, faz barba, lava o carro, se banha, se perfuma e liga pro amigo que tanto lhe deu força. E jura nunca mais vai perder essa moça. E a mulher se abraça com a mãe desobrigado, põe aquela roupa que agrada ao seu amado e passa a tarde toda cuidando da beleza. Jantar à luz de velas e amor de sobremesa. E perto um do outro, a vida é diferente. A solidão dá espaço, o amor que estava ausente. Quem olha não tem jeito de duvidar agora da força da paixão que tem.

De segunda a sexta, a partir das 8 da noite, o Canal 2 apresenta-lhe um espaço com músicas e entrevistas produzido por Diego Valadar, pela Rádio Estúdio Brasil. Fica a par do que acontece no mundo sertanejo, tanto no mais comercial como no sertanejo de raiz. Convidamos-o a juntar-se a nós num programa com a duração diária de 60 minutos. De segunda a sexta-feira, não perca Mundo Sertanejo, a partir das 8 da noite, no Canal 2, Tente Não É. Se há coisa que não podemos descurar na nossa vida, é a saúde. E porque já lá dizia a canção Beleza é Fundamental, decidimos juntar saúde com beleza. De segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas, Márcia Ferreira apresenta-lhe Saúde com Beleza. Um programa produzido pela Rádio Estúdio Brasil, que durante essencialmente 60 minutos lhe apresenta conselhos e dicas, sempre na voz de quem sabe. Saúde com Beleza, de segunda a sexta, entre as 19 e as 20, com Márcia Ferreira, no Canal 2, da Antena Web. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. No próximo dia 5 de julho tem show de Chico Rei Paraná, lá em Coromandel, na minha terra, no Parque de Exposições Antônio D'Agra, numa sexta-feira, na Festa do Leite, ou a promoção da Copro Leite. E no dia 24 de agosto, os meus amigos de Paulo e Paulino no Parque de Exposições de São Sebastião, no Distrito Federal, uma realização da Sardinha Promoções Artísticas. Esses dois shows foram adquiridos da RBM Música, que faz a intermediação entre você e os artistas que você quer levar para a sua cidade. E por incrível que pareça, a gente consegue um preço até melhor do que você conseguiria se fosse tratar diretamente, viu? Você ligando 61-9981-3601, você contrata o show de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, Bruna Aguiar, Banda Salve, Os Canarinhos do Brasil, o cantor Rael, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Sula Mazurega, Cristiano Neves, Rony e Ricardo, Cleiton Aguiar, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná e a estrela da companhia, Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601. O nosso e-mail é rbmmusica@gmail.com. Hoje eu vou trazer uma dica de vida. Quem me mandou foi meu querido amigo Heraldo Alves da Cruz, que está morando no Rio de Janeiro. É o preço de um sonho dado por Deus. É uma dica de vida. Pare e ouça com atenção o que algumas pessoas ao seu redor estão dizendo. Muitas delas expressam remorso porque desistiram do seu sonho da juventude. Uma carreira que não foi perseguida, uma oportunidade que não foi aproveitada, um relacionamento que se permitiu secar e morrer. Décadas depois, elas voltam a ele e pensam mais sobre ele. Mas para alguns, é tarde demais. Eles não podem realizar o seu sonho a qualquer preço. Para outros, o sonho é possível, mas o preço é alto demais. Em seu livro Coloque o Seu Sonho à Prova, o Dr. John Maxwell escreveu: correr atrás de um sonho é como subir uma montanha. Nunca chegaremos ao topo se estivermos carregando peso demais. Ao entrarmos em cada nova fase da subida, enfrentamos uma decisão. Pegamos mais coisas para carregar? Abrimos mãos de coisas que não nos ajudarão a subir? Trocamos o que temos por outra coisa ou paramos completamente de subir? A maioria das pessoas tenta levar coisas demais com elas. Quando as pessoas de sucesso sobem, elas abrem mão de coisas ou começam a mudá-las para atingir um nível mais alto. O preço pago para se alcançar um sonho nunca acaba. A jornada continua caso você decida continuar pagando esse preço. Quanto mais alto quiser subir, de mais coisas terá de desistir. Quanto mais alto o preço que você pagar, maior a alegria que sentirá quando finalmente chegar ao seu sonho. Alguém disse que uma tarefa sem uma visão é um trabalho penoso. Uma visão sem uma tarefa é sonhar acordado. Mas uma tarefa com uma visão é o caminho para a vitória e a realização. Então essa aí é a dica de vida de hoje, o preço de um sonho dado por Deus, que me mandou o meu amigo Heraldo Alves da Cruz, lá do Rio de Janeiro. O Valdecir Barbosa, Valdecir, ele pediu, falou, Cleiton, mande essa música para o meu pai, Lauro Bonfim, que está assistindo você na Nova Monte, aqui em Nova Monte Verde, no Mato Grosso, pela Alvorada FM, né? Valdecir, você pediu uma música do meu amigo Gaúcho da Fronteira, que eu não sei se eu vou conseguir achar, não. Eu vou pedir para o Zé Biriba, para ele dar uma pesquisada, porque você pediu Gaúcho da Fronteira, Corpo Esgulepado. Se tiver essa, ele vai tocar. Se ele não achar, ele vai te atender com outra do Gaúcho da Fronteira, tá bom? Zé Biriba, toca aí! Surgiu um comentário pelas ruas da cidade que o gaúcho da fronteira andava mal barbaridade e foi hospitalizado até com certa gravidade, com a cuca cheia de grilo e comendo muito pouco, e que andava meio louco de tanto pensar naquilo. Sou um eterno apaixonado, ninguém tem nada com isso, de tanto pensar naquilo, ainda morro disso, ainda morro disso, ainda morro disso. Aí eu compreendi que o velho não tem mau gosto, hein? E o doutor me receitou vitamina em homeopatia. Fiquei hospitalizado 3 ou 4 ou 5 dias, tomando chazinho preto com bolachinha Maria. De remédio meio quilo, e da vida não te queixa, que devereda tu deixa de tanto pensar naquilo. Sou um eterno apaixonado, ninguém tem nada com isso, de tanto pensar naquilo, ainda morro disso, ainda morro disso, ainda morro disso. Eita pestezinha gostosa, com farinha. Quando estava internado me deu mais complicação, 40 graus de febre, 20 pico de pressão, como pulga de tapera desinquieto o coração, fugindo do meu estilo que sou um pobre vivente, e agitando a minha mente de tanto pensar naquilo. Sou um eterno apaixonado, ninguém tem nada com isso, de tanto pensar naquilo, ainda morro disso, ainda morro disso, ainda morro disso. E hoje voltei a cantar e tô indo barbaridade, aqui deixo esse recado pra velhice e a mocidade. Não se entregue pra essa vença que se chama de saudade. Fique bem calmo e tranquilo, os problemas despareça, tire ela da cabeça e nunca mais pense naquilo. Sou um eterno apaixonado, ninguém tem nada com isso, de tanto pensar naquilo, ainda morro disso, ainda morro disso, ainda morro disso, ainda morro disso. Isso ainda morro, se Deus quiser, mãozinho de Deus. Olha, velho apaixonado é a mesma coisa que porco comendo boia quente. Se queima tudo e não larga o osso de jeito nenhum. Uma paixão baguala assim, bem bom, bastante, com força e sempre. Deus o livre, mãozinho. Ainda morro disso, ainda morro disso, ainda morro disso, ainda morro disso, ainda morro. Gaúcho da Fronteira cantou para o Celção Teclas de Brasília, o Vinícius Davi, cantor de Hidrolândia no estado de Goiás, meus novos amigos do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. O meu Nordeste vai trazer uma pernambucana retada. Ela canta as coisas de Deus de uma forma diferente. Tereza Cristina, Abençoado. Eita, glória a Deus! Especialmente pra você que é nordestino, que gosta desse ritmo, cantem comigo, viu? Canta pra ouvir glória do Senhor. Eu sou abençoado, sou abençoador. Eu sou abençoado, sou abençoador. Eu te abençoo em nome do Senhor. Eu sou abençoado, sou abençoador. Eu sou abençoado, sou abençoador. Eu sou abençoado, sou abençoador. Eu te abençoo em nome do Senhor. Eu sou abençoado, sou abençoador. Já me falaram uma profecia que no ventre da minha mãe Deus me escolheu pra fazer parte do seu grande exército, pra se usar de não temer ninguém, vencer o mal, repreender o medo, orar por tudo que pede oração, falar de Deus a toda criatura e abençoar na hora da canção. Eu sou abençoado, sou abençoador. Eu sou abençoado, sou abençoador. Eu te abençoo em nome do Senhor. Eu sou abençoado, sou abençoador. Eu sou abençoado, sou abençoador. Eu sou abençoado, sou abençoador. Eu te abençoo em nome do Senhor. Eu sou abençoado, sou abençoador. Não foi à toa que você chegou aqui, nem vai sair do jeito que chegou. O seu problema já ficou lá fora quando você entrou nesse lugar. É pela fé, não é de outro jeito. Só confessando você vai levar. Receba agora a sua vitória. Abra sua boca e comece a cantar. Eu sou abençoado, sou abençoador. Eu sou abençoado, sou abençoador. Eu te abençoo em nome do Senhor. Eu sou abençoado, sou abençoador. Eu sou abençoado, sou abençoador. Eu sou abençoado, sou abençoador. Eu te abençoo em nome do Senhor. Eu sou abençoado, sou abençoador. Se por acaso alguém te desejou mal, eu repreendo em nome de Jesus. Foram poderes que Jesus me concedeu depois de morrer naquela cruz. E de por todo mundo proclamando a paz, a todos se faça saber de mim. E batizai com o Espírito Santo em todo canto, vá dizendo assim: eu sou abençoado, sou abençoador. Eu sou abençoado, sou abençoador. Eu te abençoo em nome do Senhor. Eu sou abençoado, sou abençoador. Eu sou abençoado, sou abençoador. Eu sou abençoado, sou abençoador. Eu te abençoo em nome do Senhor. Eu sou abençoado, sou abençoador. Eu quero ouvir agora só os abençoados cantando comigo. Olha, canta assim, ó. Todo mundo, eu sou abençoado e abençoador. Eu sou abençoado, sou abençoador. Eu sou abençoado, sou abençoador. Eu te abençoo em nome do Senhor. Eu sou abençoado, sou abençoador. Tereza Cristina, abençoado pro meu amigo Olindo, lá de Conceição do Araguaia, no estado do Pará. Ele manda um abraço pra Ivone, pros corintianos. Ei, Olindo, você tá satisfeito? Corinthians ganhou o campeonato, né? Em cima do meu Santos, rapaz. Mas eu gostei de ver aquele jogo. Ali qualquer resultado era justo, porque os dois times jogaram muita bola. O Neymar, pra mim, foi o melhor jogo que eu já vi o Neymar fazendo. Ele tá devendo uma apresentação dessa na televisão, né? Eu só quero ver o Filipão. Ele não levou o Ronaldinho. Se o time dele ganhar, tá perdoado, mas se perder, ele tá lascado, né? A Lorota... A Lorota boa de hoje é a mudança de comportamento. O trem muda mesmo, né? Ó, na década de 70, se a mulher descobrisse uma traição do marido, ela perdoava e ainda cuidava dele com medo de ser abandonada. Na década de 80, se a mulher descobrisse que o marido tava pulando a cerca, ela juntava as coisas na mala e ia embora. Na década de 90, se a mulher descobrisse uma traição, juntava as coisas do marido na mala e mandava o marido embora. Agora hoje, a mulher moderna, quando descobre a traição do marido, pica ele em pedacinho, põe na mala e joga fora. Vai brincar com mulher, mulher bicho do capeta, né? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional. O show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. É Delson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, finalmente eu consegui terminar a coletânea que era para ter saído ano passado. Mas é que eu estava fazendo tanta coisa que eu não consegui. O disco está pronto já desde o ano passado, mas a capa eu só consegui fazer esse ano. E, modéstia à parte, ficou uma capa bonita, né? Foi uma capa muito simples, uma fotografia que o meu próprio filho, Bruno Aguiar, fez comigo lá em casa. Eu estava tocando violão e ele tirou a fotografia. Eu achei que era uma coisa assim bem de acordo com a comemoração, que eu estou completando 33 anos de carreira como cantor. Muita gente não sabe, mas eu comecei primeiro cantando para depois entrar para a televisão, para depois entrar para o rádio. Eu fiz o caminho inverso, né? Então, lancei essa coletânea. Não será vendido em nenhuma loja de disco, mesmo porque as lojas de disco acabaram tudo, né? A única maneira que tem de você adquirir essa coletânea ou é assistindo um show meu e comprando na hora do show, ou então pedindo aqui, né, pelo meu programa, direto na internet, pelo nosso e-mail rbmmusica@gmail.com, pelo Projeto Confiança. Nós criamos esse Projeto Confiança para vender os nossos trabalhos, meu, da Márcia Ferreira, do Edelson. Então a coletânea 33 está à sua disposição. É só você mandar seu nome e seu endereço para rbmmusica@gmail.com. Você pode comprar 1, 2, 3, 50, 100, quanto você quiser, né? A gente manda pelo correio, junto vai o número de uma conta, você vai numa loja de loteria esportiva, numa agência da Caixa Econômica Federal e faz o depósito, tá bom? Por isso que chama Projeto Confiança, que a gente manda primeiro o disco, você pagar depois, tá bom? É a coletânea 33 do Cleiton Aguiar. Todo dia antes de fazer oração, eu falo o nome dos aniversariantes, né, que estão fazendo naquele dia o seu aniversário. Eu pego isso no Facebook. Só que tem dia que o Facebook dá uma rasteira na gente e o nome do povo não aparece. Então eu queria pedir desculpa aos aniversariantes de hoje, que eu não consegui pegar o seu nome lá no Facebook, mas eu quero oferecer a oração para todos vocês, e principalmente para você que está de farol baixo, você que fica assim meio desanimado, você que é pessimista, porque hoje eu vou fazer a oração do otimista. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor meu Deus, quando eu estiver pessimista, me alegre, levante meu ânimo, abra os meus caminhos, traga um sorriso para o meu rosto. Eu preciso caminhar, Senhor, mas às vezes me falta vontade. Às vezes me falta força, às vezes me falta um objetivo a ser atingido. Eu peço, Senhor, ilumine os meus caminhos, traga luz aos meus pensamentos, para que eu possa trilhar o meu caminho sempre seguindo os seus ensinamentos na fé cristã, para que nós possamos todos juntos realizarmos um mundo melhor para nós, os nossos filhos, os nossos netos, as gerações que virão, até a hora do nosso encontro final. Deus Pai, me deixe viver com otimismo. Amém. Essa é a oração do otimista, porque a vida é dura, mas a vida para o pessimista é mais dura ainda, porque além das dificuldades que existem, existem as dificuldades que ele mesmo coloca, né? Abraçando a Eliane Lima Costa, de Brasília, a Sandra Maria Araújo, de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, e o Tiago Chaves, o Batatinha, de Brasília, meus novos amigos do Facebook. Música nova de Gustavo Lima. Provocando a noite inteira, falando em meu ouvido um monte de besteira. Tá colocando a mão por baixo da cadeira, tá se insinuando e eu gostando dessa brincadeira. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, faz, faz. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, mais, mais. Você quer, virou mulher, tá doidaça, e que vem com tudo que hoje a gente se arregaça. Virou mulher, tá doida, é, e que vem com tudo que eu vou dar o que você quer. Falando em meu ouvido um monte de besteira. Tá colocando a mão por baixo da cadeira, tá se insinuando e eu gostando dessa brincadeira. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, faz o mais. Virou mulher, tá doida, é, vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer. Tudo que eu vou dar o que você quer. Virou mulher, tá doidaça, vem que vem com tudo que hoje a gente se arregaça. Virou mulher, tá doida, é, vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer. Virou mulher, tá doidaça, vem que vem com tudo que hoje a gente se arregaça. Música nova de Gustavo Lima. Vejam vocês o que é a vida. Nesse menino, Gustavo Lima, até pouco tempo atrás, ele trabalhava aqui em Brasília, ele era guitarrista de uma dupla chamada Johnny e Raoni. Ganhava 100, 150 reais para fazer, para tocar a guitarra para eles a noite inteira. Ele foi contratado, gravou um disco, explodiu por um sucesso, e aí veio a mudança de vida, né? De um menino que ganhava 100 reais, 150 por show, para um show que vale 200, 300 mil reais. A cabeça dele não aguentou, ele não resistiu. E está em parafuso, precisando de atendimento e tal. Mas por isso é que esse é que é o problema. A gente tem que se preparar para tudo, a gente tem que preparar, inclusive, para o sucesso. Não é fácil não, né? Que Deus abençoe o Gustavo Lima, para que ele possa se equilibrar, para poder usufruir daquilo que o talento que Deus lhe deu, lhe permitiu ter, né? Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, Zilo e Zalo, Feitiço Espanhol. I'm Relembrando Goiás, Elisalo, a música dele do Zacarias Mourão, Feitiço Espanhol, para Neuza Braga de Alta Floresta do Oeste, em Rondônia, minha nova amiga do Facebook com o número 4754. Ô Neuza, um beijão para você, seja muito bem-vinda, viu? A frase irretocável do programa de hoje, quem me mandou foi o Maurício Cardim, é uma frase do filósofo Voltaire. A esperança é um alimento da nossa alma ao qual se mistura sempre o veneno do medo. A esperança é um alimento da nossa alma ao qual se mistura sempre o veneno do medo. É a frase irretocável de Voltaire. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Edilson e Eduardo. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Amanhã tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Tem muita gente que está me ouvindo no rádio e não sabia que eu voltei para a televisão e como é que faz para assistir o meu programa, né? A Rede Brasil de Televisão é uma rede nova, nós já estamos com sinal local em mais de 300 cidades do Brasil, mas você pode assistir o nosso programa pela Claro TV, pela TV Vivo, pela TV Oi, pela TV CTBC, pelo canal C1 da Parabólica e também pelo site RBTV de Rede Brasil, rbtv.com.br. Toda terça-feira, às 23 horas, e o Repeteco no domingo também, às 23 horas. Sempre entrevistas muito interessantes. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar da Rede Brasil de Televisão, direto da capital de todos os brasileiros. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Edilson e Eduardo, Fora do Ar. Esse amor que me faz flutuar, sentimento que não sei controlar, sobrenatural nosso jeito de amar. Estou enlouquecendo de tanta paixão. Despertou meus sentimentos, invadiu meu coração. É a mais bela flor que brotou em meu jardim. E eu fiquei parado na sua, é desejo que não tem fim. É sonho, é verdade ou é uma ficção? Fenômenos assim costumam acontecer só em novelas da televisão. Esse amor que me faz flutuar, sentimento que não sei controlar, sobrenatural nosso jeito de amar. Sem noção, um amor assim da extinção. Paixão que me deixou fora do ar. É sonho, é verdade ou é uma ficção? Assim costumam acontecer só em novelas da televisão. Esse amor que me faz flutuar, sentimento que não sei controlar, sobrenatural nosso jeito de amar. Ou fora de órbita, sem noção, um amor assim tá em extinção. Paixão que me deixou fora do ar. Esse amor que me faz flutuar, sentimento que não sei controlar, sobrenatural nosso jeito de amar. Oh, fora de órbita, sem noção, um amor assim tá em extinção. Paixão que me deixou fora do ar. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Edilson e Eduardo Fora do Ar. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Deixa o seu recado lá no site radioestudiobrasil.com.br, lá no programa do Cleiton Aguiar, que eu vou atender o seu pedido aqui. Você pode pedir música do Edilson Eduardo e aquela música que você faz tempo que você não ouve no rádio, né? E que você está querendo que eu toque. E só vou saber que você quer que eu toque a hora que você me mandar uma mensagem pedindo, tá bom? Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, tá na hora de vocês ir para a sala de aula que eu vou trazer. A Faculdade da Música, dois grandes mestres, Tião Carreiro e Pardinho, Pai João. Passar naquela estrada, ver uma cruz abandonada, como quem vai pro sertão. Há muitos anos, neste chão foi sepultado um preto velho e herado, por nome de Pai João. João, na fazenda dos coqueiros, foi destemido carreiro, querido do seu patrão. Sua boiada, cochibante e obrioso, nos morro mais perigoso, arrastava o carretão. Thank you. a morte lhe rondava lá na curva do areião. E numa queda embaixo do carro caiu, do mundo se despediu, preto velho pai João. Cruz do caminho, já contei tudo certinho, a história de pai João. Resta a saudade daquele tempo que foi, do velho carro de boi no fundo do mangueirão. A Faculdade da Música apresentou os mestres Tião Carreiro e Pardinho, pai João, para o Ricardo Toledo de Águas Lindas de Goiás, meu novo amigo do Facebook, número 4.755. Quero mandar um grande beijo para minha amiga Edilma Andrade, que está lá na Bélgica, né? Ela trabalhou comigo no meu tempo de administrador de Brasília. É uma menina muito inteligente, esforçada, formou-se em Direito, fez a OAB, mudou lá para a Bélgica, aprendeu a falar holandês, tirou a carteira de Direito Internacional, né? Edilma, um grande beijo. Ela mata a saudade do Brasil curtindo o nosso programa pela internet. Um grande beijo para você, para seu marido, viu? Um dia eu espero trazê-la de volta para cá, porque nós estamos ajeitando o Brasil para você voltar, tá bom? Ela é bonitinha demais. Tem hora que dá vontade de botar ela no colo, né? Paula Fernandes, você, mulher. Você, mulher, que sonha em vencer, ser alguém nessa vida. Você, mulher, enfeita de amor e paixão onde pisa. Você, mulher, tão especial, o esteio da casa. Você, mulher, encanto, princesa de beleza rara. Seja como você for, o que importa é ser você. Chegou a hora, sua vez, especial, especial. Você brilhou, o palco é seu, faça seu show. Faça seu show, você mulher, que sonha em vencer, ser alguém nessa vida. Você, mulher, enfeita de amor e paixão onde pisa. Você, mulher, tão especial, o esteio da casa. Você, mulher, encanto, princesa de beleza rara. Seja como você for, o que importa é ser você. Chegou a hora, sua vez, especial, especial. Você brilhou, o palco é seu, faça seu show. Faça seu show. E com essa música bonita da Paula Fernandes, Você Mulher, acabou-se o Que Era Doce, chega ao fim, mais um programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Muito obrigado a você que me ouviu pelo Sistema Mundial de Comunicação, aí na emissora da sua cidade, ou pelo milagre da internet, em qualquer lugar deste mundão de meu Deus. Obrigado pelo carinho da sua audiência, um beijo, um abraço e um queijo. Tchau! Você acabou de ouvir o programa Cleiton Aguiar.